neste mundo, triste e moribundo, sozinho estava eu. Não tinha alegria, tristeza eu sentia no meu coração. Triste e lamentando, sempre em mim guardando uma grande ilusão. Como é triste neste mundo não ter paz dentro da alma, sem Jesus no coração. Para todo mal vencer, assim devemos viver.